5 Bar. De segunda a sábado, Happy Hour, a partir das 17 horas com Piano Bar. Opus 65, classe única no jazz. Rua do Meio, 65, Rio Vermelho. Informe Cultural Globo FM. Estão abertas as inscrições para o curso Introdução à Visão Holística à Unidade na Psicologia, ministrado pelo professor Pierre Hell, de 3 a 4 de abril na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Maiores informações na Secretaria do CENEP, no Departamento de Psicologia da Faculdade, que fica em São Lázaro. 9h30 na Globo. Sextas, das 20 às 21 horas, o melhor da música para você. Free Sound. Free Sound Globo FM. Oferecimento Kissing Dancing Bar. Sua casa semana inteira. Kissing Dancing Bar. Todos os dias jantar com música ao vivo. Hoje nós vamos ao Kirsch. Boate? Dia de semana? O Kirsch não é boate. O Kirsch é o primeiro dance bar de Salvador. Você janta, tem música ao vivo e você dança se quiser. Kirsch Dance Bar. Sua casa a semana inteira. Longe na parte hotel residência. Quem gosta de música, 9h32 na Globo. Juntos até as 10 da noite. Às 10 tem o Jazz Mais Jazz. Agora The Police, Invisible Sun.